Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. É uma alegria retornar a esta casa que sempre nos acolhe tão generosamente, tão fraternalmente. E nesta noite vamos refletir, vamos pensar sobre aqueles projetos que nós iniciamos, que nós elaboramos no começo de um novo ano. É muito comum, no início de um novo ano, nós idealizarmos, nós desejarmos muitas coisas, muitas realizações para esse novo ano. Há pessoas que fazem até promessas, se comprometem com outras, como familiares, para mudar certas atitudes, para se tornar uma pessoa diferente. Há pessoas que idealizam muitas realizações materiais no início de um novo ano. E já ficamos aqui com uma primeira reflexão, que olha, nós já estamos no dia 29 de janeiro. O ano praticamente já teve o seu primeiro mês esgotado. Temos aí mais 2 dias pela frente do mês de janeiro. E já fica aqui para a gente um grande aviso, uma grande indicação que o tempo nos oferece. Querendo ou não, a data vai mudando, o tempo vai passando. Então, pensarmos de maneira mais objetiva, mais eficiente nesses planos é muito importante. Até um pouco mais de um mês atrás, nós estávamos envolvidos num clima, numa atmosfera muito diferente dessa que nós estamos vivendo hoje. Até poucos dias nós vivíamos o clima do Natal, não era isso? Pouco mais de um mês, eram músicas natalinas, Papai Noel, votos de Feliz Natal, ceia natalina, toda aquela preocupação própria daquela época. Algumas pessoas se lembram do motivo mais importante dessa festividade, que é o nascimento de Jesus. Algumas poucas pessoas lembram, e lembram de uma maneira bem especial, o nascimento de Jesus. E parece que passa o dia 25 de dezembro, aí essa lembrança do Natal, ela se apaga por completo. Parece que a gente sai de todo aquele clima natalino, de todo aquele envolvimento, e nós passamos para uma outra fase. E aí, dependendo da profissão da pessoa, dependendo de como ela pode ou não tirar férias, quando ela pode ou não tirar férias, aí tem todo aquele preparativo para as férias. Algumas pessoas não conseguem tirar férias nessa época do ano, mas de modo geral, o que nos passam pelos meios de comunicação é que é um grande preparativo para a gente usufruir das férias. Se você acompanha as programações aí das televisões, os telejornais falam de toda essa movimentação. E aí passam essas notícias de férias, começam a falar do carnaval também, parece que já muda todo aquele clima espiritual que o Natal sugeria, para uma festa bem terrena, que é o carnaval. Nós percebemos que, de uma certa forma, muitos daqueles projetos, muitos daqueles sonhos que nós tínhamos no começo do ano, parece que quando começam a apresentar todas essas coisas que vão acontecer ao longo do ano, que estão próximas, parece que aqueles projetos, aqueles planos vão se perdendo. Porque muito daquilo que nós sentimos, daquilo que nós desejamos num novo ano, era muito mais por um estímulo próprio da data. É muito mais motivado por aquela prática que nós temos, que é uma herança cultural, de fazer planos para um novo ano, de desejar um novo ano. E aí viria uma primeira pergunta para a gente pensar e encontrar a resposta ao longo da exposição de hoje, é: será que tem valor realmente para nós fazermos projetos no começo de um novo ano? Tem pessoas que dizem que não, que isso não adianta nada porque a vida vai continuar sendo o que sempre foi. E outras pessoas vão dizer que não, isso tem um valor. É importante a gente ter projetos, a gente ter planos para realizar. Então vamos buscar aqui com... nós podemos pular essa reflexão. Vamos buscar aqui com Herculano Pires uma reflexão. Ele diz no seu livro O Homem Novo que cada novo ano que surge é para nós, os caminheiros da evolução, uma nova oportunidade de progresso que se abre no horizonte. entremos no novo ano com a decisão de aproveitá-la em todos os seus recursos. Herculano Pires foi um homem que estudou muito o Espiritismo, mas tinha uma cultura do conhecimento humano também muito ampla. Ele era jornalista, ele foi um filósofo também, conhecia muito o pensamento que os grandes pensadores produziram aqui, os encarnados, e conhecia muito o pensamento dos espíritos superiores também. E ele nos dá essa indicação de que num novo ano nós temos que ter projetos, sim. Nós temos que pensar que é uma grande oportunidade de progresso. Então aqui nós já vemos uma indicação de que é útil, sim, a gente ter bons propósitos no começo de um novo ano. É muito importante para nós. E ele diz que nós temos que ter a decisão de aproveitá-lo em todos os seus recursos. A gente realmente observar que ao longo de um ano nós temos tantas possibilidades, nós temos tantas oportunidades de realização que nós devemos aproveitá-las, sim. E aí, as expectativas, promessas, desejos e planos que nós fazemos têm um valor. Mas qual é o valor disso? Como nós podemos mobilizar essa prática de desejar, de se comprometer, de aguardar que algo aconteça e de planejar? Como aproveitar isso para o nosso progresso, então? É a nossa proposta, então, nessa noite, de buscar alguns subsídios, algumas coisas que nos dê base para realizar planos que sejam bons, que nos ajudem neste novo ano. Então, nós temos um estímulo muito grande para que a gente realize, para que a gente sonhe, para que coisas aconteçam em nossa vida, para que a gente viva, planeje e conquiste muitas coisas. Eu apresentei essa imagem numa casa e tinha alguns jovens, um comentou para o outro, eu percebi pelo comentário, ah, lá está 2011, nós estamos em 2014, né? Mas não tem problema, porque essa expectativa é a mesma ano após ano. Nós temos essa expectativa grande e parece que até uma pressão que nós vivemos para ser assim. Então não tem problema, daqui a 20 anos, se eu continuar fazendo essa palestra, eu vou usar essa mesma imagem, porque é a mesma coisa. Todo ano nós temos essa necessidade de planejar, e isso é muito bom, isso é muito útil para nós. Um dia, quando a gente for espírito mais adiantado, tivermos evoluído muito mais, nós não vamos precisar tanto desses marcos de datas que nós temos aqui na Terra. Nós vamos realizar muita coisa, independente de ser o começo de um ano ou não. Mas para nós que estamos aqui no mundo material, esse momento inicial de um novo período de tempo, que é um ano, é muito útil para nós. E temos que usar isso a favor da nossa evolução. Por isso que Herculano Pires diz que temos que usar todos os recursos dessa oportunidade de tempo chamada ano. E aí, desejar e planejar tem um valor real em nossa vida? Já vimos que sim, né? E vamos ver algumas condições que são necessárias para que esse desejo, porque tudo que acontecer na nossa vida começa primeiro no desejo. Se eu não quero algo, é difícil que aquilo se realize para mim. Então, primeiro eu tenho que desejar. Mas entre desejar e conquistar, existe o quê? A realização. E para realizar e conquistar, você precisa planejar. Então, vamos ver algumas condições importantes para que o planejamento num novo ano não seja infrutífero para nós, para que ele dê resultados. A primeira condição é lembrarmos que o que pensamos tem o poder de se realizar quando está dentro do limite ou de um limite do possível. Tem pessoas que às vezes têm planos muito fantasiosos no começo de um novo ano. Sonha muito alto. Tem gente que fala assim, esse ano eu vou mudar completamente. Eu vou ser uma pessoa muito diferente do que eu fui. E aí quem convive com a pessoa se decepciona e até cobra às vezes. Você não falou que você ia mudar? É muito comum os maridos fazerem isso, não é? Prometem para a esposa uma série de coisas que eles vão mudar e a esposa depois vem com aquela cobrança. Você não prometeu lá no dia 1º de janeiro que você ia ser diferente? Mas olha, não são só os maridos não, as esposas também. Se elas prometerem, a gente vai observar que elas não mudam muito facilmente também. E o problema não é ser homem ou mulher, o problema é porque é uma condição do ser humano. Não é tão simples falar assim, eu vou conquistar isso. A gente, quando planeja, quando a gente deseja algo, a gente tem que estar dentro de um limite do que é possível, daquilo que está dentro do nosso campo de ação. Não que sonhar alto seja algo ruim, pelo contrário, é muito bom. Mas nós precisamos, então, dentro desses planos que nós fazemos para um novo ano, ter os nossos grandes sonhos, mas também termos sonhos de algo que seja realizável. E por que que é importante a gente também desejar e planejar coisas que sejam realizáveis? Porque veja, se eu estabeleço só objetivos muito amplos para mim, coisas muito grandiosas, a chance de eu me frustrar é muito grande. Por quê? Porque eu vou perceber que eu não vou realizar planos tão grandiosos. Agora, se eu tenho planos que são alcançáveis, eu tenho a satisfação de concretizá-lo, de realizá-lo. Se eu tenho um plano que está dentro do possível, quando eu consigo realizá-lo, eu me sinto mais fortalecido. Eleva a minha autoestima, eleva a minha consideração sobre eu mesmo, eu me sinto mais forte. As pessoas que têm êxito se sentem mais fortes para um próximo passo, para uma próxima tentativa. Por isso que é importante nós termos, então, nos nossos projetos um novo ano, além do sonho, coisas que estejam assim mais próximas de nós. Porque é muito provável que a gente descubra nessas realizações mais fáceis, mais próximas de nós, é muito provável que a gente descubra potenciais até então ignorados. A gente descobre que a gente tem uma força que até então a gente não empregou. Por isso que é muito bom nesses projetos termos ali objetivos alcançáveis. Outra coisa importante quando a gente idealiza, quando a gente planeja, quando a gente almeja algo na vida, é a gente pensar que talvez esse possível que nós queremos alcançar já nos baste para a nossa satisfação. Muitas pessoas estão colocando a sua ideia de felicidade, estão colocando o seu desejo em algo muito grandioso, acreditando que aquilo vai trazer a satisfação interior que todo ser humano deseja experimentar. E ignora que talvez essas realizações mais comuns da vida, quando elas são bem vividas, quando são realizações que nós realmente fazemos o nosso melhor para alcançá-las e valorizamos essa conquista, nós podemos nos sentir tão felizes e perceber que aqueles outros projetos grandiosos nem eram tão importantes assim. Que nós encontramos a satisfação dentro daquilo que está ao nosso alcance. Por isso que não podemos também desvalorizar aquilo que nós já conquistamos na vida. É muito comum o homem, principalmente o indivíduo encarnado na condição do sexo masculino, é muito comum ele chegar numa certa idade e ele se considerar um fracassado e dizer, puxa, não conquistei nada do que eu sonhei, não realizei todas as coisas que eu planejei, poxa, eu queria muito mais da minha vida. E há pessoas que se decepcionam muito com a sua realização pessoal, ignorando tantas lutas, ignorando tantas oportunidades que ele teve, que ele dedicou o seu melhor. Porque a gente tem uma visão, às vezes, muito materialista da vida. E isso, muitos religiosos e muitos espiritualistas, muitos espíritas, acabam tendo uma visão materialista da vida. O que é você ser materialista? É só você negar a existência do elemento espiritual? Não. É você acreditar que ser bem-sucedido é você ter objetos materiais apenas. É você só ter recursos financeiros apenas. Ser bem-sucedido está além da posse do material. Um indivíduo bem-sucedido, ele pode sê-lo sem ter bens materiais. Gandhi foi um homem muito bem sucedido e não tinha propriedades, porque ele doou tudo, não tinha nada de material. O Chico Xavier era um homem bem sucedido. Então, ser bem sucedido, êxito na vida, não depende tanto das coisas materiais. Não significa que elas não são importantes, elas são, elas têm a sua importância na vida. e temos que valorizá-las, temos até que planejar a conquista daquilo que nos cabe realizar materialmente, mas o problema é a gente acreditar que é só o material que nos realiza, e não é. O material é importante quando nos dá conforto, estabilidade, mas é só para isso que nós estamos aqui? Só para a conquista do necessário para o conforto e para a estabilidade? Não é. Nós estamos aqui para muito mais. Nós estamos aqui para evoluir. E evoluir é algo que nós realizamos em múltiplas dimensões. Em aspecto cultural, intelectual, no desenvolvimento das nossas capacidades de afeto, de sentimento. Nós estamos aqui para evoluir na capacidade de relação um com os outros. Então, evoluir é muito mais do que eu apenas conquistar a estabilidade. Então, muitas pessoas são muito materialistas porque elas entendem que êxito é apenas a conquista de bens materiais, apenas conforto. Êxito é algo muito maior. É a gente conseguir realmente realizar aquilo que é a nossa missão como espírito em evolução. Isso é êxito. Talvez envolva conquistas de bens materiais, talvez envolva a posse de muitos bens, mas não é só possuir por possuir. É possuir com uma finalidade de aproveitarmos essas condições para elevarmos ainda mais as nossas qualidades interiores. Qualquer benefício que nós recebemos da vida, qualquer favor que nós acreditamos que nós tivemos na vida, não é para que nós apenas usufruamos ali para o nosso prazer, para o nosso descanso. É para a gente aproveitar para evoluir. Ilude-se o homem que, acreditando que conquistou algo, mesmo que seja de maneira honesta, pelo seu trabalho, pela sua inteligência, aquilo dá a ele o direito de não trabalhar pela sua evolução espiritual. É por isso que há tantos espíritos que, desencarnando e percebendo que aproveitaram mal os bens materiais que tiveram, pedem oportunidades de virem sem bens materiais, para desenvolver outros aspectos do seu ser, para desenvolver a sua capacidade interior, para desenvolver o seu sentimento, para desenvolver a sua inteligência. Então nós vamos percebendo que talvez o que nós já temos, que nos dá conforto, segurança, e não precisa ser muito para ter essa sensação, nós já temos o necessário para a satisfação. Só que aquele desejo que muitas vezes nós temos de querer conquistar mais, não é conquistar mais coisas materiais. É conquistar um patrimônio que nós vamos carregar por toda a eternidade, que será o quê? Aquelas conquistas espirituais que nós realizarmos. Outra ideia importante é lembrarmos que não é inútil desejar e formular pensamentos otimistas em um novo ano, ou no início de um novo mês, ou no início de uma semana, ou no início de um dia. Nós somos muito condicionados pelas ideias que nós mesmos criamos e pelas ideias que nós cultivamos. Se eu começo um momento da minha vida acreditando que tudo vai dar errado, acreditando que tudo vai ser infeliz, eu já estou me programando para isso. Então eu preciso começar qualquer período da minha vida, qualquer período de tempo, com uma grande dose de otimismo. Eu posso saber que eu vou enfrentar ao longo de um dia, de uma semana, de um mês ou de um ano, muitas lutas, porque cada um tem uma história e cada um sabe dos seus problemas, e a gente pode saber que nós teremos eles pela frente, mas nós podemos começar a enfrentá-lo acreditando que teremos forças para superar esses impedimentos. Teremos forças para vencê-los. É isso que é ser otimista, não é negar a existência de problemas na vida humana, mas é acreditar nesse potencial, nessa força que nós temos de superação. Dizem os estudiosos aqui materialistas do mundo que a espécie humana já está há 200 mil anos, aproximadamente, evoluindo no planeta. Imagine quantos desafios a humanidade vem enfrentando nesses milhares de anos. Agora pense, se esses milhares de homens e mulheres que viveram no passado não acreditassem em alguma possibilidade de continuar lutando e admitissem apenas que é melhor desistir e se entregar, nós não teríamos chegado até aqui. Nós mesmos, pela nossa história pessoal, podemos observar isso. Se em algum momento da nossa vida, lá atrás, num momento muito difícil, a gente tivesse desistido de viver, nós não teríamos chegado aqui. Nós só continuamos porque acreditamos em algum momento que seria possível a superação. Então imagine se você cultivar isso mais intensamente dentro de você. De que se você continuar, se você insistir, se você batalhar, você vai superar. É uma força inimaginável. É algo que realmente tem movido o espírito humano na sua evolução nesse planeta. É acreditar que você pode melhorar a sua situação a qualquer momento. Porque quando a gente acredita nas possibilidades, é que a gente passa a enxergá-las. Se eu não acredito nelas, elas não existem. Outra coisa importante para refletirmos é estabelecermos os objetivos alcançáveis e pertinentes a nós. Tem muitas pessoas fazendo planos para realizações deste ano de coisas que realmente não tem nada a ver com elas. Elas estão seguindo estímulos de outras pessoas que dizem para ela que ela tem que alcançar aquele objetivo, porque é aquilo que vai fazê-la feliz, quando na verdade não é. Quer ver um exemplo prático disso? Essa grande pressão que existe para que as pessoas tenham determinada forma corporal. Nos apresentam modelos, seja pela televisão, nas revistas, por qualquer meio que seja, nos apresentam modelos de qual seria o corpo ideal do ser humano. E há pessoas que, observando aquilo, e nem têm consciência muitas vezes desse processo, acreditam que aquilo é realmente o ideal para todo ser humano atingir. O homem tem que ser todo musculoso, sarado. A mulher tem que ter as formas definidas dentro daquele padrão estético que a sociedade determina que é o belo, que diz que é o belo, e muitas pessoas se afligem porque não conseguem atingir aquilo. Há pessoas que põem metas para alcançar aquilo e submetem a tratamentos e a muitas intervenções que comprometem muito a saúde da pessoa. É uma pressão que o indivíduo aceita, que ele absorve. É um objetivo que ele estabelece para ele alcançar aquilo e que não tem a ver com a necessidade real dele. É diferente de uma pessoa que pensa que deseja um pouco mais de saúde, já que percebeu que não está tendo muita saúde com a sua condição física atual. E aí ele inicia um trabalho não em busca de uma forma perfeita, idealizada por outras pessoas, mas busca o seu bem-estar. É diferente. Então nós temos que observar, quando nos propomos a realizar algo, se estamos realizando com qual objetivo? Para atender necessidades reais nossas ou impostas por outras pessoas? Um outro exemplo prático disso é essa grande pressão que nós temos para o consumo. É normal, faz parte, a indústria usa uma série de estratégias de vendas para levar o seu produto à venda. Só que nós precisamos entender que nós não temos que consumir tudo que é vendido e tudo que é anunciado. E não podemos permitir que os nossos filhos cresçam acreditando nisso. E há muitos pais que fazem o quê? Fazem completamente oposto a isso que eu disse. Levam os filhos a pensarem que eles vão poder ter todos os bens materiais que eles quiserem. Porque muitos pais se submetem, às vezes, a uma longa jornada de trabalho, não para suprir os filhos daquilo que realmente é necessário para a formação deles, mas para atendê-los numa expectativa que é criada em decorrência dessa intensificação da ideia de que temos que consumir. É muito comum hoje a gente observar famílias que adquirem bens eletroeletrônicos e outros mais por uma grande pressão dos filhos. E os pais muitas vezes trabalham muito mais, negam horas de convívio com os filhos, horas que poderiam estar ali dedicando afeto, para atender essa grande necessidade de consumo, acreditando que vai ser mais pai porque deu mais bens materiais para os seus filhos. Uma tarde de lazer com um filho tem um valor inestimável. são momentos especiais que nós transmitimos grandes oportunidades ali de aprendizado. Então, nós temos que valorizar esses momentos. Aquela presença do pai, da mãe, dos responsáveis pela criança junto dela, orientando-a, conduzindo, vale muito mais do que qualquer hora extra que a gente venha fazer. Então nós temos que verificar se nós não estamos buscando alcançar coisas que não são realmente importantes para nós. Que mais tarde nós vamos perceber, puxa, dei tudo para ele, mas ele me parece estranho. Há alguns dias aí eu vi uma charge na internet em que o pai foi chamado lá na cadeia e o pai pergunta para o jovem, assim, através das grades, filho, o que, que aconteceu? E o rapaz do lado chamava, pai, eu estou aqui. O próprio pai não conhecia o filho. E é isso que está acontecendo hoje em dia. A gente acredita que tem que dar tantas coisas, tem que fazer tantas coisas, estamos tão ausentes do ambiente familiar, em busca de tantos objetivos, e não conhecemos o nosso filho. Então isso é algo que nós temos que pensar. Nós estamos fazendo aí planos para alcançar objetivos que são realmente importantes para nós? Ou é uma pressão imensa da sociedade, da família, de outras pessoas para que realizemos aquilo? Então, é algo para refletirmos bem. E, por fim, desejar aquilo que realmente importa, as necessidades mais profundas. Pensarmos realmente como seres espirituais em evolução. O que, que realmente nós precisamos? O que, que realmente é aquilo que atende às minhas necessidades reais? E desejar, planejar e conseguir requerem uma condição a mais. Aquilo tudo até agora foi só para aquecer o nosso pensamento, então, para a gente ponderar nas nossas buscas, nos nossos desejos. Agora, para começar essas realizações, para começar a fazer algo que nos leve a alcançar aquilo que realmente é importante a nós, nós precisamos fazer isso que a sábia mentora Joana de Ângeles nos diz no seu livro Autodescobrimento, uma busca interior. Ela diz o seguinte: quando se deseja realmente fazer algo, estabelece horário e define-se ocasião. Essa ordem registrada no subconsciente faculta que se consuma o programa estabelecido. Qualquer coisa que nós quisermos conquistar, nós temos que definir quando nós vamos começar a fazer aquilo. Temos que definir o dia. É óbvio que eu tenho que ter um plano para alcançar aquilo. Talvez o que eu preciso conquistar é algo muito que depende de muitas etapas anteriores, mas eu preciso definir o dia que eu dou o primeiro passo em direção àquilo que eu quero. Porque se eu disser apenas para mim mesmo, ah, esse ano eu vou fazer isso. Esse ano é muito vago. Um mês inteiro de 2014 já passou. Então, esse ano é quando? Nós precisamos definir. Tudo aquilo que a gente deixa de maneira vaga, nós registramos como algo que não é para ser realizado. Quando eu falo assim, ah, um dia eu vou fazer isso, um dia é data nenhuma, não começa nunca. Muitas vezes a gente faz coisas que a gente vem protelando, mas não porque um dia lá atrás nós dissemos que íamos fazer. É porque outros fatores nos obrigaram a fazê-la. Então, se eu defino que algo realmente é importante para mim, eu tenho que dizer quando eu vou começar a fazer algo para começar aquilo. Então, nós temos que já pensar nos nossos planos nessa condição para que eles aconteçam. E também Joana de Ângeles vai nos dar a dica de como dar continuidade, porque também não basta eu só pegar e dizer, ó, a partir de 1º de fevereiro eu começo a fazer tal coisa para alcançar o meu objetivo. Não é só isso que garante o êxito. Tem uma outra condição que ela nos fala no livro O Ser Consciente. Quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. O grande problema de não realizarmos muitas coisas que nós desejamos, planejamos e até começamos a sua busca, é porque nos faltam esses contínuos esforços. A gente desiste diante dos primeiros obstáculos. A gente se paralisa quando percebe que talvez os nossos planos precisem ser melhorados, talvez a gente precise esticar o prazo para a realização. Muitas pessoas não conquistaram boas coisas nas suas vidas porque elas ainda não persistiram na direção que elas até sabiam que era a direção certa. Não se dedicaram tanto quanto poderiam, por vários fatores. Mas se nós quisermos realmente conquistar algo, nós temos que pensar que são necessários os contínuos esforços. E ela nos diz aqui nesse trecho também algo muito interessante, que quando a gente aspira a algo por mudanças para melhor, por isso que a gente tem que traçar objetivos que sejam necessários para nós, hein? Que atendam às nossas necessidades reais e não a dos outros. Porque quando eu desejo aquilo que realmente é importante para mim, como espírito em evolução, eu irradio essas energias mentais saudáveis. É o meu pensamento que está se exteriorizando. Veja, se eu estou com o meu pensamento focado na minha evolução, se eu estou com o meu pensamento focado naquilo que realmente é importante para mim, eu vou ter a assistência amorosa de toda a espiritualidade a meu favor. De toda a espiritualidade amiga vai estar atuando para que os meus projetos se concretizem. Porque aquilo realmente é importante para a minha evolução espiritual. Nós temos aprendido que os espíritos, eles são seres que entenderam o grande mecanismo da lei divina, que é o amor, é a fraternidade, é a cooperação. E eles têm uma boa vontade de cooperar conosco, espíritos encarnados, imensa. E quando eles nos identificam no caminho certo, eles amplificam o nosso desejo. Eles melhoram as nossas forças. Eles intensificam a ajuda em nosso favor. Por isso que nós temos que buscar aquilo que realmente é importante para nós. Aquilo que realmente atenda às nossas necessidades mais profundas. Além disso, nós vamos estar em sintonia com as leis divinas. Nós vamos estar em harmonia com todo o universo. Nós vamos estar em harmonia com os planos de Deus. Por isso que nós temos que buscar aquilo que realmente é importante na vida. Aquilo que é a essência do viver. Enquanto eu estou buscando apenas os elementos de distração do mundo, enquanto eu estou buscando apenas as conquistas efêmeras, eu estou apenas o quê? Acumulando experiência para, na frustração, descobrir que ali não estava a felicidade. Mas quando eu estou focado nesse caminho de ascensão espiritual, de elevação, eu estou então em harmonia e tudo vai ser a meu favor. É aquilo que Jesus disse: ajuda-te e o céu te ajudará. Não é se ajudar em qualquer direção, é ajudar naquilo que realmente é importante. É o que Jesus também disse quando ele falou: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será dado. Quando você está nessa busca de realização espiritual, porque buscar o reino dos céus é isso, é buscar a sua espiritualização, você atrai a seu favor toda a ajuda daquilo que é necessário para a sua vida. E você receberá aquilo que é necessário para você. É por isso que muitas pessoas, quando encontram equilíbrio espiritual, estão num caminho de realização espiritual, elas percebem que até a sua vida material entra em ordem. Quando ela está em equilíbrio espiritual, ela percebe que tudo começa a ser favorável. Não quer dizer que ela vai ficar rica, milionária, vai ter mil facilidades. Ela apenas passa a trabalhar de maneira mais objetiva, de maneira mais coerente perante a vida, passa a entender melhor as situações e passa a aproveitar melhor as oportunidades que a vida oferece. Por isso que buscar a realização espiritual é tão importante para nós. Toda a nossa vida entra no eixo. Tudo acaba se harmonizando para nós. Por isso que temos que buscar aquilo que realmente é fundamental para nós como espíritos em evolução. E ela também nos diz, ou melhor, ela não, um sábio benfeitor espiritual vai nos indicar numa mensagem chamada O Natal do Cristo, que temos que ter no novo ano planos para o crescimento espiritual. Muitas pessoas idealizam no novo ano muitas realizações materiais, que são importantes, necessárias, que também podemos buscá-las, mas poucas pessoas pensam num plano de crescimento espiritual, de melhoria espiritual. Então Emmanuel, nessa mensagem O Natal do Cristo, que se encontra naquele livro chamado Antologia Mediúnica do Natal, ele nos traz uma série de reflexões de como podemos aproveitar bem um novo ano para o nosso crescimento espiritual. Ele nos diz então na mensagem, e ele começa a fazer reflexões sobre o Natal. Olha que interessante, né? A mensagem é O Natal do Cristo. O que que Natal tem a ver com o Ano Novo, a não ser o fato que ele antecede o início de um novo ano? Talvez ele tenha tudo a ver. E a proposta de Emmanuel nessa mensagem é essa. Ele diz que a recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. A finalidade do Natal é essa. Fazemos pensar mais sobre Jesus. E quando a gente está pensando mais em Jesus, buscando mais sentido nos seus ensinamentos, nós passamos a ter um material para aplicação na nossa vida, para aplicação nesses projetos de um novo ano, muito grande. Algo que vai nos dar possibilidades de muita realização nesse novo ano. Então, conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa vida. Pode observar, se eu vejo no Natal apenas a festa do consumo, apenas a festa ali de adquirir, comprar, eu tenho essa visão materialista da vida. Se eu vejo o Natal como uma oportunidade de profundas reflexões nos ensinamentos de Jesus, eu passo a ver o meu novo ano de maneira diferente. Aqui nós temos, ilustrando essa parte da mensagem de Emmanuel, a figura dos reis magos. Ninguém chegou à definição ainda se eles de fato existiram. Alguns estudiosos dizem que a figura dos reis magos foram colocadas no Evangelho para exaltar a pessoa de Jesus. Mas independente disso, eles representam um símbolo muito grande. Eles nos inspiram uma ideia que nem sempre nós percebemos. Eles representam as pessoas que pegaram tudo o que elas tinham na sua vida e aplicaram na busca espiritual que elas consideraram que era necessária à sua vida. Eles eram homens ricos, poderosos, detentores de conhecimento e fortuna, e o que que eles fazem? Eles saem do conforto das suas vidas privilegiadas, numa viagem longa. Naquela época era uma viagem perigosa, mesmo para quem tinha criados, quem poderia se proteger, era uma viagem perigosa, e vão em busca daquele menino que as antigas profecias anunciavam. Eles são o símbolo de pessoas que colocam tudo da sua vida na busca daquilo que realmente é importante, que é o espiritual. Eles pegam saber e bens materiais e vão nessa busca. Nós muitas vezes ficamos ali, olha, remediando, ficamos economizando nas realizações espirituais. A gente pega todos os patrimônios que nós temos e guardamos egoisticamente e não aplicamos no nosso crescimento espiritual. Quer ver um exemplo disso? O próprio patrimônio chamado tempo. A gente, para arrumar um tempo para vir a casa, participar dos cursos, vir a casa, participar das atividades assistenciais, integrar-se mais às atividades da casa espírita, nós às vezes ficamos pensando muito, né? Ah, não posso ir ficar mais uma hora semanal me dedicando a alguma coisa. Veja, o que representa uma hora ou duas numa semana inteira? É pouco. Nós às vezes achamos que estamos fazendo muito em algumas ocasiões, achando que já estamos já dando tudo de nós, e quem sabe nós precisemos dar ainda mais de nós. Às vezes a gente está integrado, muitas vezes há alguma realização ali que é importante na nossa vida, mas a gente não dá o melhor de nós naquilo. A gente, por medo, por sentimento de autoproteção, o que, que a gente faz? A gente cria uma série de proteções e se poupa, muitas vezes, de uma série de desafios. Porque nós não queremos sair da zona de conforto que nós estamos alojados. Então, é algo que a gente deve refletir. Eu uso tudo de bom da minha vida, nas minhas realizações espirituais, nessa busca de crescimento espiritual. E não vamos pensar, quando falamos em bem, apenas os bens materiais. Quantas coisas boas nós podemos oferecer daquilo que já somos, daquilo que já sabemos, e oferecer para outras pessoas, para que elas também se beneficiem. Então, é algo para a gente pensar. Se eu quero um ano novo diferente, talvez eu precise me doar mais em realizações mais importantes. Não dá para ficar economizando muitas vezes e querendo só situações confortáveis, querendo só situações de segurança. É necessário, às vezes, até nos arriscarmos indo além. Algo importante para meditarmos também, baseado na mensagem de Emmanuel, é que um ano novo é a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes. Muitas pessoas fazem projetos de mudanças, por exemplo, na sua vida, procurando se qualificar mais profissionalmente, e isso é muito bom, necessário, todos devem fazê-los. Mas quantos pensam em se qualificar como ser humano para um convívio melhor, por exemplo, com a sua família? Quantos pensam em retificar aqueles defeitos que vem trazendo, muitas vezes, ano após ano, uma série de conflitos no ambiente familiar, às vezes no ambiente profissional? A gente fala muito em qualificação profissional, pensando sempre em adquirir o conhecimento para produzir mais. Mas e adquirir mais qualidades para nos relacionarmos melhor com as pessoas que nós convivemos? Então nós temos que pensar no novo ano, naquilo que em nós, das nossas fraquezas, é aquilo que está pedindo maior urgência em alguma mudança. Não quer dizer que a gente vai mudar radicalmente, vai se libertar daquela imperfeição de maneira súbita, instantânea. Mas é aquilo que nós vamos iniciar uma tentativa de mudança. É aquilo que nós vamos começar a trabalhar para modificar em nós. A imagem do Evangelho que ilustra é a passagem da mulher acusada de adultério, trazida pelos homens que queriam apedrejá-la, embasados na lei de Moisés, que dizia que homem e mulher surpreendidos em adultério tinham que ser mortos a pedradas. Até bem pouco tempo atrás havia uma área aí do mundo onde essa pena foi aplicada. É curioso que, ao longo da história aí, das civilizações que aplicaram essa pena, o maior número de casos dos que foram mortos eram de mulheres. Parece que eram só as mulheres que adulteravam? Não. É que o homem sempre se prevaleceu e se eximiu das suas responsabilidades. E nessa situação, você tem os homens ali acusando a mulher. E qual foi a reação de Jesus? Jesus disse para eles, quando eles perguntam para Jesus: Mestre, a lei manda que apedrejemos ela até a morte. O que, que o Senhor diz? Eles queriam também envolver Jesus numa situação na qual eles pudessem jogar a população contra Jesus. E aí Jesus diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E os homens ficaram muito envergonhados. Porque quando Jesus coloca daquela forma, dizendo, pode apedrejar, mas tem que ser alguém sem pecado, eles caem em si e começam a refletir: eu tenho pecado, como eu vou atirar a primeira pedra? Joana de Angeles, num dos seus livros, ela diz que o que Jesus estava escrevendo ali eram os defeitos que aqueles homens tinham. E eles, observando aquilo que Jesus escrevia, eles sabiam que Jesus sabia o que se passava no coração deles. Então eles saem envergonhados, Num determinado momento em que Jesus está só com ela, Jesus pergunta: aonde estão os que te acusavam? Não sei, Senhor. E ele diz: nem eu também te acuso. Vá e não peques mais. É curioso que Jesus pôs uma condição para o apedrejamento que ele poderia ter atendido. Ele poderia ter dado a primeira pedrada nela, porque ele era puro. Mas ele não fez. Por isso que ele disse: nem eu te acuso. Vai e não peques mais. É um grande exemplo do Evangelho nos mostrando que muitas vezes nós observamos situações erradas, nós observamos as pessoas em erro, mas nós não temos o direito de querer puni-las, de querer acusá-las. Nós temos que mudar essa postura que muitas vezes tem criado muito impedimento à nossa evolução, de querermos sempre punir as pessoas, de querermos sempre condenar as pessoas. Isso não tem nada a ver com omissão contra situações que são necessárias às intervenções. Quando algo fere a lei, quando algo realmente cria problemas para os outros, nós temos que denunciar, temos que atuar para que a justiça, dentro do seu modelo instituído pela sociedade, se cumpra. Mas nas nossas relações, nós temos que parar com as acusações, com os julgamentos, nós temos que parar com as condenações. Porque nós podemos até estar certos, podemos até perceber que não cometemos aquele erro, mas quem somos nós para condenar alguém? Se Jesus não atirou a primeira pedra na mulher, ele que era puro, ele nos deu o grande exemplo da grande tolerância que nós temos que ter com os nossos irmãos que erram diariamente. Ele nos deu a grande indicação. É por isso que temos que meditar muito nas passagens do Evangelho e observar como aplicá-las em nossa vida. É por isso que Emmanuel diz: conforme a nossa postura ante o Natal, assim será o novo ano. Se eu passo a perceber melhor o significado da vinda de Jesus, por que que ele veio ter conosco, por que ele encarnou, por que ele assumiu um corpo físico, por que ele teve uma vida como todas as pessoas tinham, e eu passo a pensar por que que ele veio pessoalmente mostrar isso, eu passo a pensar que na minha vida eu tenho que planejar ações, eu tenho que planejar mudanças em mim mesmo, baseando-se nesse modelo que Jesus apresentou. É aí que a gente começa a ter muitas mudanças importantes no novo ano. É aí que nós começamos a crescer espiritualmente. Essa é uma situação importante entre tantas outras que o Evangelho pode nos inspirar. Ele nos diz também, Emmanuel, que temos que esquecer as faltas alheias para conosco. Que alívio nós sentimos quando perdoamos alguém. Que tranquilidade de consciência nós conquistamos quando não temos mais a censurar ninguém, quando deixamos aquela pessoa livre na sua jornada. Que paz interior nós conquistamos com o perdão. O perdão é o maior benefício que nós damos a nós mesmos. Quantas pessoas amarguraram profundamente as suas vidas por não conseguirem perdoar? Pessoas que carregam lembranças, às vezes de mágoas, das suas infâncias, da sua vivência ali num ambiente que às vezes ela não consegue entender que as pessoas não podiam ser melhores naquele momento. Elas não tinham condições ainda de oferecer o melhor e carregam mágoas a vida inteira. E se amarguram de tal forma e perdem grandes oportunidades. Então, nos libertarmos de todo o ressentimento, nos libertarmos de toda a mágoa, é uma forma de termos aí uma clareza do que nós podemos realizar neste novo ano. É tornar a nossa vida com maior predisposição de ser até feliz. Algo que ele nos diz importante também é que nós temos que, no novo ano, ir em busca da descoberta de novas sementeiras de serviço edificante. Os planos de um crescimento espiritual passam necessariamente pelo nosso engajamento em atividades edificantes. Se eu quero crescer espiritualmente, eu tenho que estar integrado em atividades que melhorem a minha condição espiritual. A Casa Espírita oferece essas oportunidades, através dos cursos, através das reuniões de estudo, através dos tratamentos, através das atividades assistenciais. É uma forma de a gente se dedicar a algo que acrescenta de maneira extraordinária na nossa vida muitas oportunidades de realizações. Existem pessoas que ao longo da sua vivência experimentaram isso e que para as outras fica às vezes incompreensível. Por que que fulano é tão dedicado? Por que que ele abraçou aquela causa com tanta dedicação? Parece que ele só vive para aquilo, porque ali ele encontrou o seu caminho de elevação. E há possibilidades de trabalho edificante em múltiplos lugares. Às vezes a gente não se afina com uma determinada atividade, mas a gente se afina com outra. Quantas causas o mundo tem hoje na defesa da criança desamparada, do idoso abandonado, na defesa da mulher vítima da violência, na defesa dos patrimônios naturais, na defesa dos nossos irmãos menores, os animais e todos os seres da natureza. Quantas causas aí precisando de pessoas que as defendam, de pessoas que colaborem, de pessoas que ajudem com o que elas puderem. E nós podemos escolher aquilo que mais nos agrada para ajudar. É isso que é buscar o serviço edificante. E se nós não formos aderir a nenhuma causa, na nossa própria vida diária nós teremos oportunidades constantes de servirmos a nós e ao próximo, trabalhando pela nossa evolução e pela evolução do nosso próximo. A passagem do Evangelho que nos inspira esse trecho da mensagem, ela é interessante. Jesus já tinha ensinado muito para os discípulos, e eles ainda estavam meio confundidos com uma bobagemzinha que é muito difícil o ser humano se libertar, que é a vaidade. Estavam perguntando ali, discutindo entre eles, quem dentre eles seria o maior lá no reino dos céus. Eles estavam discutindo se seria eles ou Jesus. É entre eles quem seria o maior. E aí, Jesus, para demonstrar quem era o maior no reino dos céus, quem seria, ele se põe a lavar os pés dos discípulos. E ele diz que o maior no reino dos céus é o servidor de todos. Ele, o mestre, se põe a lavar os pés do discípulo. Ele estava dando um exemplo ali para eles, para ajudá-los finalmente a entender que entre eles não podia haver essa pretensão de quem era o maior ou o menor. O maior no reino dos céus é aquele que se dispõe a ajudar o seu irmão. Por isso que ele se ajoelha e lava os pés dos discípulos. Ele aproveitou uma oportunidade da sua vida, uma situação conflituosa, e a resolveu com sabedoria, demonstrando de uma maneira inesquecível. Não deu bronca em ninguém, não repreendeu ninguém, não brigou com ninguém. Ele demonstrou de uma forma bem didática. E em quantas oportunidades da vida nós temos de mostrar para o nosso próximo, de uma maneira mais objetiva, mais direta, como podemos fazer ou ser diferentes. Mas para isso a gente tem que estar revestido desse sentimento de amor, de aceitação do próximo, que era o que Jesus tinha. É a forma que a gente vai encontrando para ir mudando a nossa forma de agir. É a forma que a gente pode encontrar no dia a dia de ajudar o próximo nas nossas experiências comuns. Sendo mais tolerantes, mais gentis, mais amorosos, mais prestativos. São tudo maneiras de trabalharmos nesse serviço edificante que nos eleva e eleva o próximo. Uma forma também de podermos progredir espiritualmente nesse novo ano é a aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso. Quando a gente se associa com pessoas bem intencionadas, pessoas que estão trabalhando pelo seu progresso e pelo progresso do próximo, nós somos muito beneficiados pela influência dessa pessoa. Quando nós nos associamos a pessoas que estão envolvidas em causas nobres, pessoas comprometidas com objetivos superiores, nós somos beneficiados dessa influência porque nós criamos estímulos em nós mesmos para realizar aquilo também. E nós criamos vínculos de simpatia, de respeito, de cooperação com essas pessoas. Nós muitas vezes preferimos ficar isolados dentro do nosso aconchego doméstico, ficar ali protegidos e esquecemos as grandes oportunidades de aprender na interação com outras pessoas. Às vezes nos convidam num sábado, num domingo, a participar de alguma ação de beneficência, alguma ação cultural, e a gente fala, ah não, vou ficar lá descansando, é melhor. Mas a gente perde grandes oportunidades até de reencontrar amigos de outras vidas, de se aproximar de pessoas que têm bons objetivos de vida, pessoas que podem até num determinado momento nos beneficiar em função dos vínculos de amizade que nós criamos. Então precisamos estar buscando meios de pessoas bem intencionadas, de pessoas desejosas do progresso, porque isso só reforça essa disposição em nós. E por fim, Emmanuel nos diz, na mensagem que nos inspira a palestra desta noite, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Para que um novo ano seja bom para nós, Jesus tem que estar no nosso coração. Mas não é só eu amo Jesus, Jesus me ama, Jesus te ama. É algo muito mais profundo. Jesus no coração é a reflexão nos seus ensinamentos. Jesus no coração é a gente tentar aproximá-lo da nossa vivência. É a gente colocar em prática aquilo que ele ensinou. Talvez não vamos conseguir fazer tudo ainda, mas se a gente já conseguir fazer algo que Jesus nos ensinou, ainda que seja de maneira ainda precária, mas é a nossa tentativa, já é o primeiro passo que Joana de Ângeles disse, que nós temos que dizer quando nós vamos começar a fazer. E se a gente vai insistindo, apesar das nossas imperfeições, se a gente vai se esforçando, como é algo para o nosso bem, para a nossa evolução espiritual, nós vamos dia a dia ganhando força nessa busca. Jesus nascer em nosso coração é essa disposição que nós temos que ter de sempre buscar fazer o melhor em tudo que nós fizermos, com carinho, com amor, com dedicação às pessoas. Que Jesus abençoe a todos, que Ele possa nos ajudar nesse novo ano, que os Espíritos benfeitores nos inspirem em grandes realizações neste ano. Muito obrigado a todos.